Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. De uma vez, se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Dica, dica, dica, dica. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Sem ninguém.